clássicos, hinos e o bolso cheio de pino. Vai vendo, só veneno na visão de zoom. Bebendo cachaça no bar da Área 51. Check it! Hell no planeta Terra, papel, caneta e guerra. Visibilidade zero, cegos na motosserra. Eu me dirijo pro inferno sem escala. Elegante de terno e boot, meu traje de gala. De baixo foi a minha melhor escalada. Esculacho, mundo deu volta, agora bem melhor calados. Eu peço ao pai por essas almas, pra onde o mundo vai? Pois aqui nenhum tem pai e todos têm armas. Regente dessa sinfonia distorcida, fina sintonia. E me diz aí o que diz a torcida. Moleque sebo nas canela fina de black jeans. Logo cedo nas esquinas o que black diz. Não ir pra frente é retrocesso, nada que vale a pena é fácil. Encaro o processo, é assim que eu faço. Quem precisa de corrente de ouro pra ser Gustavo? Quem precisa de corrente de ferro pra ser escravo? Plantas já me dão um tédio, plantas me dão um remédio. Plantas me dão um prédio, seu cofre é o que eu quero. Vim pesadão, ninguém vai me derrubar. E problema com pó, quem tem é o dono do bar. Plantas já me dão um tédio, plantas me dão um remédio. Plantas me dão um prédio, seu cofre é o que eu quero. Vim pesadão, ninguém vai me derrubar. E problema com pó, quem tem é o dono do bar. Vital pra mim que nem a moto pra Vital. Para a lama do meu sucesso de fábrica original. É minha coragem, flow, sotaque elétrico em alta voltagem. Alço voo na métrica até voltar de viagem. Meus refrões, mantras, cifrões e pilantras. Vejo que a arca de Noé fez só com um casal de antas. Se tá tudo pela ordem, então irmão é só progresso. Ainda bem que eu não recebo ordem nem tudo que eu peço. Invicto no fracasso, invicto no sucesso. A gata minha, boemia que não me tens de regresso. De boa aqui na minha, não foi sempre assim, confesso. Leve tem em excesso, neve tem em excesso. A costela quebrada me avisa quando eu respiro. A favela e a quebrada te avisam quando me inspiro. Tiro do fundo do peito, dropo com muito respeito. A frase que muda a escolha de alguém no parapeito. Foda-se inferno de Dante, eu não quero é o de antes. É sangue, suor e lágrimo, mas inferno adiante. Plantas já me dão um tédio, plantas me dão um remédio. Plantas me dão um prédio, seu cofre é o que eu quero. Vim pesadão, ninguém vai me derrubar. E problema com pó, quem tem é o dono do bar. Plantas já me dão um tédio, plantas me dão um remédio. Plantas me dão um prédio, seu cofre é o que eu quero. Vim pesadão, ninguém vai me derrubar.